3655, ponte espera, próximo ao ponte espera da Charlie, pronto. Recente o da 3655, ali mantém. Ali mantém, 10, 3655 da TAM. Muito obrigado a colaboração aí da Torre Salvador, como sempre. Frente. Mantenha posição, o decolagem só após 10, ok? Ter posição, 3655. Só mais 2 minutinhos antes de liberar aí. Positivo, desculpe. Decolagem agora, 130 graus com 09, 1014 no ajuste. 3655, gente, com 1014, iniciando a decolagem. Obrigado. Capitão 3655, decolou azul no zero, controle DV935, bom voo, comandante, até a próxima. 935, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, tá. 3655, a sua escuta. 3655-380, vigilância radar. Afirmativo. Tem uma formação aqui, podemos girar à direita um pouquinho antes das 6 milhas? Autorizado, desvio. Autorizado, desvio, 3655. Afirmativo, 3655. Temos a pro Argolha, o 3655. Autorizado. Grato, 3655, a pro Argolha. Portão 612, autorizado, chamar o táxi, são 3305. .655, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1264. 1288-1264, muito obrigado, boa noite. Boa noite. aproveitando 3305 para o táxi, com 73 a bordo, 1340 de autonomia, nossa alternativa é Natal. 73 a bordo? Firmo, 73. Ciente, táxi autorizado via Juliette, Alfa Charlie, no ponto de espera, chame pronto para ingresso e decolagem. Juliette, Alfa Charlie, ponto de espera, chama para ingresso e decolagem. 3, 3, 0. Autorizado ingresso, a linha decola, 120 graus, com 109, ajuste Mi 14. Mi 14, linha decola, fechando 0-3, beleza. 305 decolou 24, chama controle em 119.35, vovó. Chama controle 1935, vovó. 3305, decolagem na escuta, Puca. São 3305, contato radar, Fabel 370, vigilante. Salvador, boa noite, Europa 083. Boa noite, Europa 083. Coca Identity, descendo flight level, descendo via, Bonf Arrival, altimeter 71014. 1014, we are descending Bonf Arrival to 100 level. São 3305, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. Conferindo 2685, secundária? 12545. 2245, obrigado, bom trabalho. Objeto 6701, acione identificação dessa via Mário, ajuste no 014. Dia Mário, 014, da Corona. Salvador, we're up at 3-3, approaching 1-0-0 level. Salvador, we're up at 3-3. Go ahead. We're approaching 1-0-0 level. Descent via Ponce arrival. Okay, we descend in the Ponce arrival limitations. Initially, we descend Ativo para Maceió, nível de voo 330, será coordenada, guarda. Se der tempo, senhor, coordenal 310, 310 então, a gente vai chegar agora com o centro coordenal. Tá 3178, cópia. Yeah. 3178 autorizado para Maceió, nível 310, via para o Isco 58. Decola da pista 10 com curva esquerda, seda Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35, transponda 5043. Autorizou Maceió, nível 310. Decola da 10 com curva esquerda, Puca Aracaju. Afirmativo, vou chamar para o post no portão 5. 720 menos 701, reduza para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, menos 701.